Salvador em uniforme, Mike uniforme, controle de Salvador, prossiga. Salvador, tudo bom dia, Chanel 6311, centro da Lima. Chanel 6311, desça para nível 050, QNH10 no meio, autorizado a chegada Bonf, voe na proa de Alagoinhas para interceptar a mesma. Última aeronave preterida pelo Ocean M311, confirme para o controle. Papa Romeo, uniforme, Mike, uniforme, mantenha sob condições visuais, frequência livre. India Delta, Papa, prossiga. Meu Índia Delta Papá, mantenha sob condições visuais, via corredores a 1.500 pés. Bom dia, 3663, prossiga. Para Guarulhos, solicitou 3663. 3663, centro para autorizar aqui o 34, aceita para a coordenação 36. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola pistão a zero, rua direita após a decolagem, cumpre o perfil da EL, lida após voa posição motiva, onde intercepta peso Luna 0 e prossegue conforme a nota do plano apresentado. Acionando transponder 5051, controle 1920-80. Guarulhos 340, nível autorizado. Decola da pista 10, 5 à direita, saída da EL, motiva. Transponder 5051, 208, controle 3663. Também confirmando a saída da EL, lida após a posição motiva, onde intercepta o peso 1 a 0 e vai prosseguir conforme a rota do plano apresentado. Ativo da EL, beleza, depois ótima, o peso Lula na zero, vítima, peso Lula na meia, pra botão do Lula, forte. Correto, então uma pronta, pushback acionamento, 3663 então. 12685, 12545. 3685, 2545, hein? Afirmativo, bom voo. Obrigado, bom final de semana. Até o meu Mike Echo Mike Juliette, prossiga. Super Copa. Bota, né? Já falei, não, tá na número para pushback acionamento. 63, 12 em coordenação com a equipe de solo e forma nesse de táxi. Bom, Marinha, de táxi, olha a nação, e a pressão. Aqui é a Cogilete, pronto, cópia. Autorizado Feira de Santana, nível de voo 045, da cola 197, curva direita após, ingresso a corredor Axé, restrito ao meu pés aguardando a ascensão do controle. Acionando transponder 0274, controle Salvador 1, 20, 80. Agora a coordenação. Lima Lima Alfa, prossiga. Agora é cópia. Lima Lima Alfa. Agora é cópia, número 2 para cópia. Que a Cogilete autorizada, decolagem 35, após direto feira. Vai acionar no transponder 0274, controle 120.80. Aqui é com o Juliette, manda aí no meu pé e aguarda a sessão do controle para 045, ok? Na metade de colagem, torre, 98, decimal 95. Papá Romeu, Mike é com o Juliette, proceda? Estamos chamando na escuta do futuro do jogo? Prossiga, 5221. Autorização confusa na escuta. Número 3, agora é cópia. Tá bom. Prossiga. Aqui é com Juliette. Autorizado. Ingresso pista 317, pode comunicar de pronto, cabeceira 35. 3, 1, 2, 4, PLB, autonomia, 2 horas, alterna natal. Taxa autorizada via parte de alvo, ponto de espera torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no meio. Ajuste no 0 no meio, completamente ponto de espera, pacto. Pronto, cópia. Trazendo Feira de Santana, nível de voo 060, decola pista 17, curva esquerda após, cumpre o perfil Momo após, prossegue conforme a rota do plano. Aciona no transponder 5006, controle 120, decimal 80. Dino transponder 0260, ok? Acionamento 311, desce até 2.500 pés para evitar tráfego sentido contrário. Mantendo o 1.500, ajuste 1.16, autorizado, beleza. Ok, desce 2.500 pés, 0 no meio para evitar tráfego, o acionamento é mesmo, não. Solo Salvador, poderia confirmar só a saída prevista por 35221? Afirmativo, o Álvaro eleva após o teor Poplo. Correção, Papá Romeu, Mike Eco Juliette. Taxi até a cabeceira 35, libere na Lima, aguardando para ingresso na pista novamente. Guardando aqui pistola, só um minuto de tarde. Autorizado, 6311, repórter estabilizado. Ah, direto, dona, informe estabilizado, 6311, obrigado. 6312, autorizado aliar e decolar pista 10, vento 180 graus, 109. Autorizada em decolada, pista 10, só baixa minha vista ali, segundo 2. Autorizado, Feira de Santana, nível de voo 080, plano Yankee. Decola 17, esquerda após, Momo após, prossegue conforme a rota do plano apresentado. Aciona o transponder 0263, controle 120, decimal 80. A primeira que vou fazer decolagem à esquerda, saneamento táxi, decolagem para a torre 198, decimal 95, poderia confirmar por gentileza, por ver? Flavel de Paris, Índia Delta, Papá. Ciente, Papá, mantém meu escuta. Papá. Ah, troquei. Pode chamar a torre 198, decimal 95. Oscar Alfa Charlie, livre acionar, chão pronto para o passe. Sente Papá Romeu, Mike e Juliette, mantém a posição na Lima, aguardando para ingresso, devido a uma aeronave que está prosseguindo para pouso, pistão na 7. Chego 2x0, copia? Copia. Autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 200. Da cola pistão na 0 direita após. Compre o perfil arbor Alefa após descer o plo. Após o plo, prossegue conforme a rota do plano. Acionando o transponder 5054 120 decimal 80 controle. Ok então, autorizado 200 na saída arbor após a plo. Depois, seguindo a rota do plano, transponder 5054. Chamar o controle 1208 3502. Com alguma gentileza nível copiado? 200. Pode ser uma pronta, se vai em funcionamento. Chama lá. 7 aguardando instrução, aguardando autorização de pouso. Comunidade da Comadona, 7 aguardando autorização de pouso, onde é dela da Papá. Puxiné 6312, decolado aos 17, chama o controle 120, decimal 8. 208, Puxiné 6312. Curitiba, nível de voo 360, Pêndulo 21, decola 10, curva direita, arbor, transição Elefa. 5052, código transponder, 120, decimal 8, controle Salvador. Correto, estamos prontos, vou chegar aqui na minha posição número 3. Gente. A peso do ônus está pesado. C312, sobe 350, voa Jamo. Certo, Jamo, 350, 6312, tá? 6311, completa final, 11895. 1895, até decolar, obrigado, 6311. Até lá. Tocando a Galeão. Direita vem ainda, ponto de espera, torre no 8, decimal 95, adiciona 0 no meio. 0 da meia, de táxi, até o ponto de 0 no 0, 1589. 319. 319, final da pista 10, baixar travando, baixo travando. Puxané 6311, livre pouso pista 10, vento 190 graus, 099, QNH no 0 no meio. Formar 190 com? Com 99, 190 graus com 099. Ok, sim, livre pouso pista 10, Puxané 6311. Papapá, Oscar, Alfa Charlie, autorizado táxi, chame na Taxiway Oscar. Solo Salvador, azul 9979, frente da informação, quilo. Tema? Azul 9979, frente da informação, quilo. Informação cursa Lima, guarda-copia, azul 9979, prepara a saída da El, Leda após Mótiva. Tá, pronto, cópia, 9979. Quer guarda-copia, 9979. Foi. Papá, Oscar, Alfa Charlie, mantenha a posição. Será o número 2 para a decolagem. Tango Índia Delta, Papá, cheque trem de pouso, livre pouso, pistão na 7, vento 190 graus, 109. 90 com 10, baixou e secou, livre pouso 197 para o Papá. O Gené 6311, no solo 21, libere primeira direita, chama o solo 121, no decimal 9. Primeira direita, 219, 6313. Tá, 3, 3, correção, tá, 3663, na escuta da torre? Quantas coisas tá, 3663? Uma tem cabeceira na 0, tá, 3663. Sim, mas então tá pronto agora, ali mantém na 1 na 0, tá, 3663. Tá 3663, considere a linha e decola pistão na 0, vento 190 graus, 129. Afirmativo, a linha e decola da 190, tá 3663. Essa é 6312. 12. Vamos dizer aí, esquerda para 55 informações. Quantas milhas são 55? 40 milhas. Low 23, libere a direita para o pátio 5, estacionar frequência livre. Papá Romeu, Mike Eco Juliette, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 35. Papá Romeu, Mike Eco Juliette, a linha decola pista 35, vento 190 graus, 109. Solo Salvador, altar 3859, pushback acionamento no 3. Aguarda, 3859. Gente, aguarde. Oxalé 6319, Juliette, portão 2, corrigindo. Regressa, Juliette, portão 2, Oxalé 6319. 3663, decolado aos 24, chame controle em 120, decimal 8. 308, obrigado, bom final de semana. Obrigada. Papá Romeu, Mike Eco Juliette, decolado aos 24, chame controle em 120, decimal 8. Juliette, 120, decimal 8. Prossiga, 3859. Podendo com o Clipe de Solo para o desplaqueamento do RBS da Avianca no portão 2, autorizado, pedido de estacionamento, informe início de táxi. Gente, após o parque do Avianca no 2, está autorizado para 3259. Azul 9979, pronto, cópia. Cópia 9979. Está autorizado com fins, nível de voo 340, decola pistão na 0, direita após, cumpre o perfil da EL, Leda após a posição Motiva. Onde intercepta persona 0 e persegue conforme a rota do plano. Acendo transponder 5057, controle Salvador 120, decimal 80. Cuidado com fins nível 340, decola da 110, curva direita, saída Daio Leda Motiva, após a persona 0 e a rota do plano. Transponder 5057, controle 12080. Informa pronto, se tiver questionamento, portão 8. Azul 9979. Vai, Clama. Papá, Oscar Alfa Charlie, livre decolagem pista 17, vento 190 graus, 099. Papá, papá, Oscar Charlie, decolado aos 27, chame controle em 120, decimal 8. Controle 208, Charlie, boa. Papá Romeu, Lima, Lima Alfa, autorizado, ingresso, pistão na 7, pode quando alinhar, pronto. Vigilância. Sai da mão, vigilância, Charlie. Para o táxi 3259 com 092 a bordo, alterna Campinas, 4 horas 30 minutos de autonomia. Direita vindo, ponto de espera, torre na noite decimal 95, ajuste na 096, bom voo. Na 096, táxi Índia 3295. Controle papapá, posta, Alfa Charlie, desvio à direita para obter formação 15 graus. Controle Salvador, papapá, posta, Alfa Charlie. Prossiga. Alfa Charlie, solicita, senhor, desvio à direita 15 graus para obter formação. Autorizado o desvio, Oscar Fatiana. Informo que há uma restrição na saída Momo. Observação número 5 da carta. Por gentileza, verifique. 0,8. Espera pronto, está 3,259. Está 3,859. Ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, 3,259. Lima Lima Alfa. Lima Lima Alfa, saída Momo, vigilância. Meia, meia, três. Chama Recife. Oi, 1251, não alterna 133, decimal 953663. Prossiga, tchau. Quanto de observação que você formou na saída Momo, você está saindo Momo? Aguarde. É, na verdade, é o item número 6 do campo de observações. Na nossa carta de saída não tem observação de observação. Aí fica difícil, porque conflita exatamente com a chegada bomba. E a nossa carta deve estar atualizada em 17 agosto de 12. Estou usando a JET? Você deveria estar usando a do DCS. Paulo Salvador, trip 5221, está pronto para o posicionamento. Paulo Salvador, trip 5221, pronto para o posicionamento. Cuidando com a equipe de solo, chame táxi do trip 5221. Chamada táxi. Do 3 mil pés, de 15 até 25 milhas de alta maquieca, com a sua carta. Afirmativa, está atento, Oscar Alfa. Afirmativo, isso é exatamente para evitar conflito com a chegada bomba. Ah, porém as saídas são um pouco difíceis de compreender, porque não são muito indicativas, né? Principalmente quando se trata de algumas saídas. Não, eu discordo completamente, essa saída está altamente explicativa. Cada um interpretar a carta de um jeito, com certeza vai haver muito conflito aqui nessa terminal, viu? Porque todas elas têm restrições. Autorizado, repasso para descida. Sali, fala, ministro de táxis, o 9979. Autorizado, senhor. Controle Salvador, é o TAN 3859 na saída Arbor. 3859, sobe 360, saída Arbor, vigilância. 360, 3859. Controle, Lima Lima Alfa. Prossiga, Lima Lima Alfa. A respeito, prendeu. Conforme cá. Confirme. Recebi os 3000, conforme cá. Mantenha 3000, Lima Alfa. O trip 5221 notacionado, pronto táxi, o POB 53, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. Parque autorizado de parking de alta, ponto de espera torre, não é direcional 95, existe na 096, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1895, o 5221. Controle Salvador, TAN 3259, forma desvio à esquerda, proa 265 para evitar formação. Autorizado 265, 3859, após letra, após vai voar, posição elefa, após desvios. Gente, após desvios, autorizado elefa, 3259. Controle Salvador, TAN 3296, 1190 para prosseguir. Seguida, informação Lima. 3896, ação de identificação, desce até o 050. 050, TAN 3896. Oscar Alfa Charlie, reporta cruzando 3.500, reporta cruzando 3.500. Salvador Azul 9979 para o táxi, POB 1113, autonomia 3 horas, alterna de Leão. Durval? 060 para o Sandoval, Lima 1. 16, Azul 9979. Despacho de Alfa, quando esperam 1895, Azul 9979, obrigado. Oscar Alfa Charlie? Fica atento a Bravo Eco 58 à sua direita, também com destino a João Durval, a posição de 1 para 2 horas em 4 milhas. Ao cruzar o 035, o senhor prossegue na coordenação para coordenar o pouso junto com o extrato. Charlie, me escuta? Como é que é com o Charlie? Eu acho que é o Charlie, pode passar para a coordenação. Voo 648? Acione identificação, voo e proa de TAP 648, só descida até o nível 180. Salvador, bom dia, 354 para Lima. 5494, identifique na proa de Mari, chame ideal de descida, chega na Mari. Ficou na Mari para chegar na Mari, 354, fora Mari. Apenas confirmando, é 180 ou 080 para o voo 1648? 180. 180, já vai atingir o voo 1648. Flávio 3, nós temos controle em 10.8. São de 3 horas em 10 milhas, nível 170, sua vista? Negativo, eu vou estar utilizando, sendo Gente, qual a sua razão de descida? Autorizado a decolagem com Proaçu, Guardião 07, confirme o comandante? O trio pode chamar o... O trio pode chamar o controle? 120.8 120.854-5221. Salvador, o azul, 4979. Azul, mantém o ponto de espera que estou fazendo. Guardião 07, reporte fora do sol. Ou no centro da Lima, autorização para Guarulhos, centro de 0-0-340. 5221, decolado na torcida da Arbora, você escuta. 5221, sobe para o nível 200, aí da Arbor, vigilância. 200 está livre da restrição do segmento? Não, o senhor está restrito conforme carro, ou superior ou inferior, qual que você vai manter? É o 200 mesmo. Gente. Ok, então, subindo para o 200, 35221, quando possível para de conquista? Gente. Voo 648, desce e mantém o 060. 060, 648. Trip 5-4-4, traço à sua esquerda na posição de 9 horas, em 7 milhas e meia, 737-800, vai cruzar o seu nível em descida. Gente, 237-354-14. Deixou uma pronta, pushback e acionamento 13-9. Isso, tá bem, é preso, obrigado. Top. Trade, go ahead. Penny bike, man. 07, mantém as condições visuais, reporte para o pouso. Chama sinal, pouso 07. Magnitude 3, right, Scott. Prossiga. Livre. 1896, descida 2010, ajuste no 0 no 6, autorizada a final no 0, é estabilizado. Chename 250, acione identificação, descida ao 070. 070, pode livre manter 4.500 pés de malva. Chename 250, sua velocidade? Justo em 250. Bom, 0, vento 180 graus, 099. Autorizado a decolagem no 029979. Salvador, trip 5-4 no 4, ideal de descida. 5-4 no 4, desce, mantém nível de voo 100. Ó, no 00, trip 5-4 no 4. Direito, right, copy. I am ready to start. Place Miami, flight level 360, Zion Peso 20, the runway is 10, after departure, left turning. Mama departure and flock transition. Call code 5076. Salvador frequency 120.8. Repeat one more time, please. chame controle em 120, decimal 8. Controle no 208, azul 9979. O 9979, contato radar na decolagem, sobe o nível 340, precisa de vigilância. 340, azul 9979. Ground American 23, can you repeat the clearance one more time? Keep the clearance. Affirm. Cleared Miami, flight level 360, via Upper Zulu 20, runway Uzi 10, after departure, left turning, Momo departure and flag transition, call code is 5076, Salvador frequency 120.8. Vamos fazer melhor, só vai curva esquerda na pura 220. Esquerda 220, 5221. Em mais 5 minutos você vai voar direto com Conquista, 5221. Ok então, 220, mais 5 minutos vai Conquista aguardando, 5221. Suporte e vai fazer a entrada. Nível descido em condições visuais, 10 no meia, Lima, Lima, Alfa, frequência de coordenação para João Durval. 1648, 10 a 2000 pés, autorizada a final pista 10. 2000 pés, autorizada a final da X-Ray da 10, 1648. O Guardião, frequência livre. Guardião 02, prossiga. 02, iniciando. CV05, comandante. Decolagem com Proaçu. Decolagem com Proaçu, confirme a deixa. Confirmamento sobre a cidade de Proaçu. Quente, Guardião 02, reporte fora do solo. Vento 190 graus, 109, Guardião 02. Ajuste 10, 16. Tenha o 050. 050, obrigado. O 5221 está aguardando para usar a conquista. Gente, mantenha ainda proa e mais conforme informado em 5 minutos. Há vários tracos em aproximação à sua direita na chegada a mar e você está levando 100 no momento. Tem o traco no 130, 120 e mais à sua direita 50. Ok, tá certo. 1896 final, chama a torre 118 decimal 95. Livre desvio, azul 9979. Qual a sua razão de subida? Estou mantendo 2200. Gente, vai observar um tráfego, uma TR-72, a sua posição de 2 horas em 8 milhas e meia. A aeronave está com controlamento sul, livrando 105 em subida. Gente, 9979. Agora da pista 17, não interfere com o seu pouso. Tá cruzando uma centena no momento. Eu acredito que não, você só pode manter a sua razão. Tá mantendo 2.500? Neste momento 2.000. Não, sem problema. Só monitore o tráfego. Caso se aproxime muito, a gente vetora o senhor para evitar o tráfego. Decente, 9979. Trip 5221, direto Vitória da Conquista. Direto Vitória da Conquista, 5221. Trip 5414, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no meia. 3.000 com 10 no meia, trip 5414. Trip 250, desce e mantém 4.000 pés, ajuste no 0 no meia. 4.000 no 0.6.2.0. Azul 9979 retornando a rota Freud Dial. Foi Leda 9979. Direto Leda 9979. A pessoa ainda no sistema aguarda. Coordenação aí, o X-Ray do Luciano. Prossiga, Guardião 02. Visual, confinamento na conta final, iniciando o táxi na ótima, aguardando a autorização para decolagem. Ciente, Guardião 02. Aproveita aqui na S, Salvador. 648. 48, completa sinal, chama a torre 118-95. 18-95, 648. 35414, reassume Duna, 2000 pés autorizado, LS 1016. Reassumindo direto Duna, 35414, 2000 pés. O azul 9979, passando 150. 9979, chama agora o centro Recife 251, no termo 3395. 3895. 3895, confirma por gentileza, Pat, que se encontra a pista que decola. Então, 02, decolado ao 52, chame controle em 120, decimal 8. 120, decimal 8, correto. Três minutinhos. Afirmativo, bom dia, baixada e travada, assistente. Voo no 648, livre pouso, pistão na 0, vento 180 graus, 079, QNH na 0, na 6. É livre pouso, não no 0, no 0, no meio, ajuste no 648. Prossiga. Tem, semana de pré-cópia. Controle, muito bom dia, o Guardião 02. Guardião 02, setor sul na escuta. Setor sul na sua escuta. No Gol na 648, um helicóptero, um Alfa Sierra 50, prosseguindo com Proa Sul, não interfere com o seu pouso. Certo, obrigado. Toma a torre agora, 118-95. 118-95, boa. Boa. Torre Salvador, bom dia, 35494. 3 milhas para o externo. 35414, continue a aproximação, número 2 para o pouso, QNH 10 na 6. Bom, 16, número 2, aguardando, 35414. Meu 250, 2000 pés, livre ali, assim, a porta estabilizada. Só 3896, Juliette, portão número 3. Juliette, portão 3, na 3896. Uno 642, solo 54, libere primeira direita, chama só 121 desse mamão. Primeira direita, 219-1-642. Autorizado voo local, nome UPS, decolagem da ONA 7, curva direita em coordenação com a torre, circuito da ONA 7, vai ser na transponder 01-27, controle, corrigindo. Frequência da torre, 98, decimal 95. Por gentileza, está aberto? Está livre, voo 3514-14, baixado, travado. Poderia confirmar apenas o vento? Vento 160 graus, 109, 3514-14. Obrigado. Repórter 642. Aguarda, 63 e 9. Aguarda. Sou 62540. 6250, final torre 11895. 2455. Boa. 5221. Chama agora Recife, 251, a perna confirmando 260, alterna 1288, 35221. 260, 288, 5221. Cristina 6250, continua a aproximação, número 2 para o pouso, QNH 10, 16. 10, 16. Cristina Salvador, bom dia, 3514-14, livrão. 3514, Alfa Kilo, parte 3, posição informada número 5, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, posição 5, atento ao sinalizador, 3514-14, bom dia. Bom dia. Bom, 648, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 648. Puxar M319 em coordenação com o solo pós-americano, cruzar está agora autorizado. Pushback, acionamento é após início do táxi. E vamos iniciar coordenando com a passagem do América. 8 após americana, prossegue Juliette, portão 8. Prossegue após American Juliette, para 08, 648. Tana 6311, não mantém a posição, ok? A instrução foi após o americano cruzar a retaguarda. Ok, não, estamos coordenando com a passagem do América, sem atrapalhar isso. É 250 Juliette, Alfa, e mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém a posição antes da Juliette, 250. American 228, clear the line up and take off runway 10, wind 180 degrees, 12 knots. Clear the line up and take off runway 10, American 228. Tango Vitor Fox Fox, autorizado ingresso pistão na 7, pode mandar alinhado pronto para decolagem. Papapá, tá cheio do Luterra, quase minutos para a cópia, estou guardando para o seu chão.